Só quem sonha o que Deus sonhou é capaz de suportar a dor de um tempo que parece não ter fim. Só quem vê além da multidão é capaz de o impossível alcançar, mesmo que o mundo inteiro diga que não. Meu Deus, em ti encontro forças e não vou me entregar, pois não me fez chegar até aqui pra desistir. Rasgue o silêncio, erga tua voz a Deus. Hoje o céu se abre pra ouvir teu clamor. Não importa o tempo, se foi Deus quem prometeu, dor e desprezo nunca mais. Uma nova história Deus escreveu. Encontro forças e não vou me entregar, pois não me fez chegar até aqui pra desistir. Rasgue o silêncio, erga tua voz a Deus. Hoje o céu se abre pra ouvir teu clamor. Dor e desprezo nunca mais. Uma nova história Deus escreveu. Na terra da tua aflição, Deus te faz prosperar. Em meio à dor e humilhação, continue a sonhar. Um sonho matar. Acho que o silêncio valeu a pena esperar. Acho que o silêncio era tua voz a Deus. Tua voz a Deus. Hoje o céu se abre pra ouvir o teu amor. Não importa o tempo, se foi Deus quem prometeu, dor e desprezo nunca mais. Uma nova história Deus escreveu. Deus escreveu. Rasgue o silêncio. Adeus. Hoje o céu se abre pra ouvir teu clamor. Não importa o tempo, se foi Deus que prometeu, dor e desprezo nunca mais. Uma nova história Deus escreveu. Uma nova história Deus escrever.